lágrimas quentes, esse gemido triste, esse rosto molhado, essa voz embargada, essa vontade louca de fugir, de ficar, de sair por aí. Você tenta esconder, mas seus olhos lhe traem. Não consegue fingir, nem sequer disfarçar. Confie no Senhor, porque tudo Ele vê, vale a pena esperar. Uma volta a mais, Jericó vai cair. Um mergulho a mais e você vai sentir sua vida voltar ao normal, pois a bênção Deus tem para ti. Clame mais uma vez, ó filho de Davi, tem misericórdia, compaixão de mim. E quando ele parar, tudo que lhe aflige vai deixar de afligir. Você diz, eu não posso mais continuar com esse pesadelo, eu preciso acordar. Eu não sei se desisto, insisto, prossigo, ou se devo parar. Essa indecisão faz você fracassar, regredir, assumir, desistir e lutar. A saída é Jesus, Ele ama você, vale a pena esperar. Uma volta a mais, Jericó vai cair. Um mergulho a mais e você vai sentir sua vida voltar ao normal, pois a bênção Deus tem para ti. Clame mais uma vez, ó filho de Davi, misericórdia, compaixão de mim. E quando ele parar, tudo que me aflige vai deixar de afligir. Uma volta a mais, Jericó vai cair. Um mergulho a mais e você vai sentir sua vida voltar ao normal, pois a bênção Deus tem para ti. Davi, tem misericórdia, compaixão de mim. E quando ele parar, tudo que me aflige vai deixar de afligir.